Penso que é sempre recordar uma figura histórica e recordar uma figura que nos disse muito, que em 4 anos marcou muito o Conselho em termos do seu mandato autárquico, e depois um homem que morre cedo, morre prematuramente, que ninguém fazia prever, e por isso há aqui um sentimento de saudade e um sentimento também de recordação, e é isso que nós hoje estamos aqui, é a recordar o homem, recordar o autarca, recordar o político que foi e que fez grande trabalho em Oliveira do Hospital, tendo-se destacado na figura, na vida política, mas também na vida literária. Foi professor universitário, foi historiador, tem livros, foi um investigador, e por isso um homem que ultrapassa as dimensões, é um homem de nível nacional, que ultrapassa de longe as fronteiras de Oliveira do Hospital.